to dad. Nove nove zero oito na escuta, para cópia. Prossiga na escuta. Total 9908 está aprovado para Guarulhos, nível de voo 320 pela rota conforme o plano apresentado. É, Sagaz após Nebec, após Poços de Caldas, perdão, após Nebec é Trivi, após Poços de Caldas e após direto. Subindo, decolando a 10, fará curva à direita, subida a Arbor, após Elefa. O transponder é 5531, no controle em 119.35, quanto é isso? Poderia somente confirmar a subida, por favor? É Arbor, Elefa, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor, Elefa. Positivo, então conforme, então 320 para Guarulhos, segue a rota do plano de voo. Sagaz, Nebec, Trivi, Poços de Caldas. Decola pista 10, curva direita, Arbor é a nossa subida. 5521 no transponder, 19.5537, total 9908. Confirmando o transponder, 5531, ok? Isso mesmo, 5531, chame pronto para o push de acionamento, total 9908. Chamaremos para o push de acionamento. Salvador é o gol 1074. 1074, tem aqui o 360 aprovado para Guarulhos, só copia. Manda, escuta, gol no 074. Ok, gol no 074, autorizado para Guarulhos. Evite voo 360, primeira aerovia Upper Zulu 21. Decola da cabeceira 10, com curva direita, saída Arbo. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Após, voo direto para a posição Elefa e em seguida para Sagaz. O transponder é 5530, controle 1935, contexto. Autorizado 360 para Guarulhos. Decola da 10, curva direita na Arbor, após Elefa, Sagaz. 5530, transponder 1935, controle. É o gol 1074. Correto no 074, chama pronto para o puxo de acionamento. Chamarago no 074. Salvador, eu vi o 5972, acionamento na posição posterior, pushback, parte de carga. Autorizado, Rio, quer negar no 094, chama para o táxi. 094, chamará para o táxi, Rio 5972. Salvador, boa noite, Azul 4209. Azul 4209, boa noite, copia o 360 para Confir. Pronto, para fora, Confir. 209, autorizado para Confins, nível de voo 360, pela APA Zulu 16. Decola da 10, com curva direita, subida da El, após direto para Leda e Bridge. O transponder é 5525, controle em 1935, contexto. Autorizado Azul 429 para Confins, nível 360, para APA Zulu 16, decola da pista 0, curva direita, saída da El. Descer direto Leda, descer direto Briga. Transponder 5525, controle 1935. Azul 4209. Correto, Azul 4209, chama pronto para o puxa e acionamento. Chamar para o puxa e acionamento, Azul 4209. Azul 5972, pronto para o pushback. O Rio 5972, confirmando autorizado pushback, chama para o táxi, QNH 1014. Chamar para o táxi, Rio 5972. Índia Serra está voando sobre a água e passa 7200, reautorizado para 2000. 2000, Vitor Índia Serra. Victor, é o Victor Índia Serra, é só um pequeno desvio à esquerda para evitar uma proposta. Estou autorizado, Victor Índia Serra. Índia Serra. Salvador Rio 5972 para o táxi, 3 horas e 10 de autonomia, 4 a bordo, alterna Guarulhos ou Campinas. Rio 5972, autorizado táxi, pátio 1 no Índia Alfa, chama no ponto de espera, pronto para decolagem. Pátio 1 Índia Alfa, chamará pronto para decolagem, pistão no 0, Rio 5972. Salvador é o voo 1074 na 62, é pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Vamos lá. Torre Oceaneiro 6224 na posição 1, solicito acionamento na posição para posterior pushback. Está livre acionamento na posição, aguardando para o push. Sim, 6224. Autorizado, ILR, o Victor. Rio 5972, ponto esperando no zero, pronto. Rio 5972, está livre a linha de decolada 10, vento é 130 graus, uma dúzia de nós. Livre a linha e decolar, pista 10, Rio 5972. Do IMR, positivo, Vitor Índia Serra em aproximação, checa o trem, chame a torre, 1186. 1186, Vitor Índia Serra. Papa Romeu, Victor Índia Serra. Bom dia, Papa Romeu, Victor Índia Serra, complete a aproximação, guarde pista 10, livre para o posto. 3.000 e marcador externo, vai reportar baixado e checado. Vitor Mendes. O Rio 5972 iniciando decolagem. Gente. Senhor, poderia confirmar o vento para o Victor India SA? 120 graus com uma dezena de nós, Victor India SA. Victor India SA, vai reportar. Agora passando externo, baixar de checar. Ok, o Victor India SA, então confirmando o vento 120 graus com uma dezena de nós. O altímetro no 014, está livre pouso na cabeceira 10. Livre pouso, cabeceira 10, o Victor India SA. Qual é o pátio de estacionamento do India SA? Está sempre para o pátio número 4, India SA. Ok, 744. O Rio 5972 decolou aos 4:30, controle 1935, bom voo e boa noite. Obrigado, bom trabalho, 1935, 1972. Para o táxi, voo no 074 com 62 a bordo, 3 horas 55, controlando o Galeão. Controle Recife, muito boa noite, controle Salvador, Recife. Boa noite, aí, 5972. Rio 5972, este é o controle Salvador, meu cordial. Se fosse autorizado o seu voo direto para Eudes, qual seria a proa? Se fosse autorizado, seria a proa 216, ficaria muito agradecido. O sinal é uma boa proa. O senhor está passando agora 2.400, vamos partir direto para Eudes, contato radar estabelecido. Muito obrigado, é uma ótima proa. Grato pela colaboração. 5972, Eut. Salvador Azul, 4209. Prossiga, 4209. Posição 3, estamos para estacionamento. Posição 3, confirma. Afirmo. Aguarde para o posto de estacionamento. Confirmo, Azul 4209. Aguarde para o push. Aguarde no Azul 4209. Pega um estimado 4209. 209, confirme. Tem o estimado aí para o push-back 4209. Senhor aeronave da Gol, taxiando a sua cauda. Assim que ele estiver liberado, está autorizado seu push. QNHMI 14, chame para o push. Chame para o táxi, perdão. Assim que a aeronave da Gol liberar o centro, aguarde autorizado iniciar o push-back, chamará para o táxi azul 4209. 2 Salvador, gol no 074. Próximo ponto espera pronto. Ali mantenha no 0, gol no 074. Ali mantenha no 0, gol no 074. Bom, meu Vitor India Serra no solo aos 48, liberando a direita, prossiga na Alfa, chama antes da táxi foi Juliette. Liberando a direita, reportará a Juliette. O Vitor India Serra, o senhor conhece o aeródromo, o caminho até o pátio 4? Ok, então tá livre prosseguir já via Alfa Juliette, cruzar o pátio 1 no chame na Taxway Lima, ok? Alfa Juliette, vai cruzar e chamar na Taxway Lima, o Vitor India Salvador, Total 9908. Prossiga, Total. Terminal de cargas para pushback acionamento. Autorizado, chame táxi. Chama dentro do táxi, Total 9908. O voo no 074, livre decolagem da 10, o vento é 120 graus com uma dezena de nós. Livre decolagem, gol no 074. 074, decolou 51, controle 1935, bom voo e boa noite. 1935, bom voo. Obrigado. Controle Salvador, é o voo na 074. Estou na 074, este é o controle Salvador, contato radar. Solo 2, Salvador Azul 4209 para o táxi, autonomia de 3 horas e 25 minutos, alternando o galhão, POB 95. Livre o táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, Azul 4209. Livre o táxi, chamada no ponto de espera, corrigindo o POB 104. 104. O Vitor Índia Sierra está livre, prosseguir, pode ingressar na cabeceira 35, taxiar sobre a pista, reportar livrando no pote 4. O Azul 4209 é 104 no PLB, né? 104. Ok. Salvador, total 9908 para o táxi, estamos com 4 horas de autonomia, nossa alternativa Galeão, 4 a bordo. O total 9908 está livre, o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, total. Chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, total 9908. TAM 3600, cruza a linha do litoral, voo sobre a água, prossiga para 3000. Tem descendo a 3000 pés do TAM 3600. Salvador Azul 4209, ponto de espera da 10, está pronto. O Azul 4209, autorizado a linha de decolada 10, o vento é 120 graus, foi transformado. E linha de decolada piscina 0 Azul 4209. Web 5796 Salvador, ajuste 1094 via mar e desça para 2000. Via mar e 2000, posso apoiar em casa? Livre. Obrigado. Web 837 Salvador, ajuste 1094, desça para 5000, chegada bom. 5000, chegada bom, 1094. cruzando 140, 1074. Ciente. Tenha uma boa noite, frequência livre estacionada. Total 9908, a linha mantém 1-0. A linha mantém a distância 0, total 9908. O azul 4-2. Agora sim, o azul.